céu, na doçura de um afago, é a aurora que desponta, tingindo leve as canhadas. É como se o pago fosse bojas de luz nas madrugadas. É como se o pago fosse bojas de luz nas madrugadas. Cantam águas, cantam fontes, canta saudade também. Canta viola, canta gaita, com saudade do meu bem. Canta o pai, todo em festa, lembrando os olhos matreiros, velhem pra não me entregar a estipiado bem certeiro. Velhem pra não me entregar a estipiado bem certeiro. Cantam aves, cantam fontes, canta saudade também. Canta viola, canta gaita, com saudade do meu bem. Canta o pai, todo em festa, lembrando.